bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta, e na última edição do Ficha do Jogador de 2017, eu recebo a ilustre presença de Anderson Butileiro, que é designer, fotógrafo e principalmente um dos mais atuantes na mídia escrita para com os board games hoje no Brasil, com o seu canal Deathmatch. Hoje eu bato papo aqui com ele, vocês vão conhecer um pouco mais sobre quem é Anderson, né? Mas antes de partir para a nossa conversa em geral, alguns recadinhos bem básicos, né? Esse podcast está saindo bem antes do que é planejado, normalmente eu publico lá na última quarta-feira do ano, do mês no caso, né? E esse podcast está saindo bem antecipadamente, no caso no dia 20 de dezembro, porque nós do Jogatina VG a gente vai ter um recesso. Isso mesmo. Vamos parar com as atividades aqui nessa sexta-feira, onde a gente vai ter o podcast News Especial, a retrospectiva 2017. E a gente volta na segunda semana de janeiro com o podcast normal do Jogatina BG, com muitas novidades pra vocês. 2018 vai ser um ano muito legal pro Jogatina BG, pra vocês aí que estão acompanhando também, vai ser bem legal. Espero que vocês gostem então do conteúdo que eu tô fazendo aqui com o Anderson Butileiro. Então aproveite pra seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, siga lá nosso canal no YouTube, escute os outros podcasts. É isso, certo? Então vamos lá pro podcast que tá show de bola. E vamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Ficha do Jogador. Hoje eu tenho o orgulho de apresentar o nosso convidado hoje. Primeiramente porque é a primeira vez que ele tá no podcast e ele tá na minha casa. No caso aqui, eu dou as boas-vindas para Anderson Butileiro. Tudo bom, Anderson? Tudo bom, André. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui participando com vocês. Obrigado por me receber na sua casa. Fica à vontade, como sempre. Daqui a pouco a gente joga alguma coisa. Beleza. Tô vendo o Twilight Imperium ali, já dá pra emendar já hoje. Já dá pra emendar facilmente, né? Numa terça-feira. Feira, que é uma quinta. Bom, como tradição do nosso podcast, a pergunta que a gente já inicia aqui, já, Anderson, é: se você fosse um personagem de RPG, que classe, que raça você seria? Como que você se configuraria dentro desse mundo? Olha, eu joguei bastante RPG e eu joguei de várias classes, né, com vários arquétipos diferentes, mas eu gostei muito de uma época em que eu jogava, eu era um semi-elfo e ele era ladino. Cara, você tá... Cara, eu adoro quando o pessoal fala ladino, porque é minhas classes favoritas de todos os tempos, assim. Cara, era muito legal. Foi uma das experiências mais bacanas que eu tive, assim. Então, eu acho que eu consegui entrar muito bem no personagem. Foi bem divertido esse período, assim, sabe? Foi bem legal. E, mas você chegou a jogar quanto tempo, assim? Você jogou durante muito tempo? Uma campanha completa? Não, a gente não chegou a terminar. Na verdade, esse grupo, a gente ainda se encontra, a gente ainda joga essa história. A gente teve que dar uma interrompida, porque um dos amigos que jogava com a gente foi pra Espanha fazer intercâmbio. E a gente ainda não sabe se a gente vai esperar ele voltar ou se a gente vai continuar jogando sem ele. Mas vocês entendam, por exemplo, por Skype, Discord, assim, pra tentar? Não, até porque os horários ficam muito difíceis com é verdade. Ele lá. Ele tá com o horário de universidade, então fica um pouco complicado da gente se programar. Sim. Mas antes disso, eu joguei RPG por muitos anos, assim. Sempre legal. Joguei na época do ensino médio, eu joguei bastante RPG, né? Então tem uma certa história com RPG legal também. Ó, a próxima pergunta que eu já tenho aqui já pra emendar, já pra saber como que foi sua entrada aqui nos board games, que foi do Fernando Tony Dandel. Ele manda o seguinte: qual foi o primeiro board game moderno que você jogou? E se foi esse mesmo board game que te acendeu a faísquinha do hobby no seu coração, ou você teve um contato, tipo, inicial, mas depois teve um outro jogo e falou, ah, agora sim é um board game que eu quero jogar mais. Legal, essa pergunta é bem diferente, né? Porque geralmente a gente conta do primeiro, sim, né? Mas não conta depois qual que foi aquele que realmente te pegou. Então, eu até comentei, eu fiz um texto recentemente, né, falando sobre essa minha entrada nos board games, e eu não lembro com precisão se eu joguei primeiro Catan ou se eu joguei primeiro Carcassonne, porque foi bem lá atrás, antes de ter ainda, você chegar, por exemplo, na livraria Cultura e ter lá o jogo pra vender, né? Então eu não tenho certeza qual dos dois eu joguei primeiro, mas como eu falei, eu sempre fui jogador de board game, né? Eu sempre gostei de jogar os clássicos da Grow, da Estrela. Então, pro moderno mesmo, eu acredito que eu fui puxado mais pelo Porto Rico. É, Porto Rico já tem uma camada um pouco maior, né? Isso. Porque o Catan, na época que eu joguei o Catan, eu ainda considerava o Catan um jogo normal de tabuleiro. Não tinha essa noção de, jogo moderno, né? Então, pra mim, jogar Catan era igual jogar WoW. Desculpa, gente. Falei isso em voz alta. Vai aparecer uma galera chita ali, tipo, socorro! Né? Mas eu acho que quando eu joguei o Porto Rico, foi aquele jogo que me pegou. Né? Eu falei assim, caraca, o que que é isso aqui? Aí foi pesquisar mais, preciso, né? Preciso conhecer, deixa eu ver na internet se tem outras coisas. Então, acho que o Porto Rico foi quem me prendeu mesmo. Sim. Aí tem uma pergunta aqui do... Não sei necessariamente se é o nome da pessoa, mas é o Pacífico, né? O cara deve ser muito de boas. Ele pergunta aqui, qual que veio primeiro? Fotografia ou board games, o seu hobby? hobby principal? Eu acho que foi board games. Eu gosto de fotografia há muito tempo também, mas eu, como eu falei, né, eu sempre joguei board games, desde criança. Então, assim, eu não cheguei a ter aquela paralisação, sabe? Ah, parei de jogar tabuleiro, fui jogar RPG, sempre fui jogar outra coisa. Adicionando hobbies, né? Adicionava, exato. Então, eu continuei jogando tabuleiro e comecei a jogar RPG. Depois eu fui jogar Magic, e aí veio os digitais. Mas eu nunca parei de jogar tabuleiro. E videogame você também parou? Você reduziu um pouco, eu, né? Eu reduzi bastante. É que assim, quando você começa a comprar BG, você não tem mais dinheiro. É verdade. Aí, pelo menos aqui no Brasil, né? Exato. É uma coisa ou outra. Então, é porque é engraçado isso, né? Lá fora, pelo menos, o board game tá mesmo, mais ou menos o mesmo preço de videogame, exato, né? Exato. Assim, e aqui é bem discrepante. É bem discrepante. E assim, sei lá, você tem um videogame em casa, você compra 3, 4 jogos ali, e às vezes você fica muito tempo com aqueles 3, 4 jogos. E o board game não. O board game você quer conhecer coisa nova. Você quer ir atrás. Por mais que você queira, às vezes, conhecer uma coisa nova no videogame, às vezes você baixa a demo lá do jogo. Vê no YouTube, né? Você tem essa degustação, exato, assim. Exato. E você consegue ter uma noção, talvez, muito melhor do que quando você vê um gameplay de um board game. Eu participo do grupo lá do Mimpomanix, e um rapaz até mandou um vídeo lá que teve a Comic Con, né? E teve o Jovem Nerd falando sobre a diferença entre board game e videogame, né? Essa questão da pessoa querer jogar, né? Sim. Não é só ver o vídeo no YouTube, exato, que vai resolver a situação. Então, isso é legal. Tem mais uma pergunta aqui, agora do Thiago Botelhos. Ele manda o seguinte: no universo de board game, quantos por cento você é jogador, colecionador, explorador, no caso pesquisador de novidades, crítico ou fotógrafo? Pelo menos ele não colocou safadão no documento. Olha, tá aí uma pergunta difícil. Eu acho que eu sou menos colecionador do que eu gostaria de ser. Sim. Né? Também pela questão financeira no Brasil, é difícil a gente ser tão colecionador, né? Eu acho que a pessoa que se dedica, quero ser colecionador de board game, o cara, ele abre mão de muitas outras coisas. Nossa, nem fale. Né? Então, eu acho que eu sou mais um jogador, e eu acho que acho que ele nem colocou entre as opções, eu sou muito curioso. Eu tenho muito esse lado de eu quero conhecer o jogo. É, ele coloca aqui como explorador, talvez. Talvez seja isso, né? Então, eu gosto muito mais do que, às vezes, ter o jogo e ter o jogo pra sempre na coleção. Às vezes eu compro o jogo porque eu tenho aquela curiosidade, mas matei minha curiosidade e às vezes o jogo vai embora, né? Sim. Não tenho aquela coisa de, não, tenho que manter o jogo pra mim. É que tem gente que tem esse fator colecionismo, assim, isso, né? Então, eu acho que, sei lá, acho que 50% eu sou explorador, 25% jogador, aí, né, e o resto vai diminuindo a porcentagem. Sim. Até falando em coleção aqui, até é uma pergunta que eu coloquei aqui. Atualmente você tem quantos jogos na coleção, sabe dizer? É, eu sei porque o Ludopédia conta. Mas eu tô com 98 considerando jogos e expansões. Certo. Mas eu acredito que eu só cheguei nesse número por causa da viagem recente agora pra Essen, né? E de lá eu consegui trazer 38 de uma vez só. Né? Então aí deu uma aumentada exponencial. A gente vai comentar mais sobre Essen daqui a pouco, mas é legal assim, como que aumentou exponencialmente. Nossa, né, cara? Ridículo até. Ó, continuando a pergunta do Thiago Teles, ele colocou uma super pergunta ali, dizendo assim, quais são os seus sub-hobbies dentro do macro hobby de board games? Resenhar pro escrito, fotografar, pesquisar novidades, pintar miniaturas, eslivar, né? Nossa, que tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Ler manual ou simplesmente jogar? Olha, essa é mais fácil de responder. Eu não sou o eslivador. Eu tenho um amigo no grupo que ele esliva tudo. Até jogo que não é carta, que é tile, ele esliva o tile. É um nível absurdo do eslivador. Eu acredito que eu sou muito mais o cara fotógrafo do que o cara da resenha, sabe? Porque, não sei se todo mundo que acompanha o Deathmatch ali pelo Ludopédia sabe que eu também tenho a conta no Instagram. E a conta no Instagram, eu atualizo ela praticamente todos os dias, né? Então, eu sempre tiro foto e coloco alguma coisa lá, muito mais do que escrever resenha. Na escrever resenha, eu acabo fazendo, porque eu acabo conseguindo encaixar no meu tempo. Gosto bastante de escrever também, mas eu acho que o lado fotógrafo, nessa hora, ele aparece mais. Entendi. Uma pergunta aqui básica. Talvez eu sei a resposta, mas eu quero saber, por curiosidade mórbida aqui, cubinhos ou miniaturas? Ah. Que daí, normalmente, o pessoal sempre tem aquele estilo. É que, na verdade, vai ditar se você é mais Eurogame, é mais Thrasher. Na verdade, eu tive a fase dos dois. Eu acho que hoje eu tô mais cubinho. Sim. Eu acho que hoje eu tenho muito mais a sensação de imersão se o tema me puxar pro jogo do que se as peças forem muito, né, miniaturas e coisas no tabuleiro e arte, não sei o quê. Então, se o jogo conseguir me atrair pelo tema, não importa se é cubinho ou se a miniatura da comida é aquele trigo do Agrícola, sabe? Tipo, eu consigo entrar no jogo se o tema me puxar pra ele. Então, nesse caso, o ponto ideal ali no limiar dos dois é o Scythe. Olha, perfeito. Né? Porque a miniatura tem os cubinhos ali, tem ele é um, meeples. É um neuro, imersivo, miniatura. Sim. Né? Não à toa tá no meu top 10, né? Exato. Ó, uma pergunta aqui do Vansel, ele mandou o seguinte. Na verdade é praticamente pra saber seu top 3, mas ele mandou aqui de uma maneira mais incrementada. Se por algum motivo, trágico ou não, você só pudesse ficar com 3 jogos hoje, quais seriam eles e por quê? Ai, meu Deus do céu. É difícil a pergunta, difícil, né? Demais. Eu já brinquei com isso uma vez, conversando num outro lugar, agora eu não tenho certeza se foi conversando com o pessoal da Ludopédia, de que apesar de eu ter os meus 10 jogos favoritos, eu sei que muitos desses jogos, eles são jogos que vão ser datados daqui a um tempo. Uhum. É, e eu consigo enxergar isso com consciência. Então, mesmo os meus 3 favoritos, eu consigo ver eles daqui 5, 10 anos, talvez nem tão lembrados mais. Uhum. Então, se eu fosse escolher 3, eu não pegaria meu top 3. Sim. Eu acho que eu pegaria jogos que eu percebo que eu conseguiria jogar eles em circunstâncias diversas, assim. Então, esses 3 jogos seriam diferentes, né? Seriam diferentes. Então, assim, eu acho que hoje eu ficaria com Tigres e Eufrates, uhum, porque eu acho um jogo abstrato que vai transcender os tempos. Eu ficaria, talvez, com Azul, que é um jogo agora, olha aí, super recente. Michael Kisling ali. Kinise Kisling, olha aí. É, olha só. É, tá ali. E o terceiro jogo, olha, é difícil, mas talvez o Quantum, que é um jogo que eu adoro demais. Pra mim, ele consegue dar... Ele é um abstrato que tem um pouco de Ameritrash e tem um pouco de Euro. Olha, e eu gostei da linha abstrata ali pra levar pra resto da vida, né? É, eu acho que faz mais sentido, porque os jogos abstratos é mais difícil que eles fiquem datados. Uhum. É, porque acho que normalmente por tema, às vezes... O tema mesmo fica datado, às vezes a mecânica ela pode ser renovada, né? O abstrato, ele transcende isso, exato, né? Aí uma pergunta aqui do Sansão Oliveira. Ele manda o seguinte. Teve algum, ou mais de um, board game que você comprou com aquela arte incrível, mas na hora de jogar foi aquela decepção? Olha, mais de um. Mas eu quero citar um em específico porque aconteceu essa semana. Então, entre os jogos que uhum, eu trouxe de Essen, um dos jogos foi o Kalimala, que é um jogo que eu ainda não fiz a uhum, resenha, tá pra sair, mas que ele é lindo, você lê o manual, ele é perfeito, as regras são legais, a mecânica é maravilhosa. Na cabeça ali, né? Nossa, a arte do jogo te faz pensar, cara, que jogão que vai ser isso aqui. E a gente jogou ela essa semana, cara, que decepção. Até queria perguntar assim, eu vejo que você posta bastante fotos assim no Instagram do Deathmatch, mas com que regularidade você joga? Menos do que eu gostaria. Sim, mas você joga regularmente com mais amigos ou com não, a sua então, esposa? Assim, eu jogo mais regularmente com a minha esposa, sim, quando ela tá com tempo pra jogar, então a gente acaba conseguindo jogar às vezes uma, duas vezes por semana. Legal. Às vezes um jogo mais levinho, que dá pra encaixar, ou quando ela tá com um pouquinho mais de tempo, a gente encaixa mais uhum, pesado. Mas eu tenho um grupo de amigos que a gente joga com uma certa regularidade, de 15 em 15 dias, mais ou menos, né? Então eu acabo conseguindo jogar bastante coisa. Sim. Né? Não só os meus jogos, mas também os jogos deles. Né? Entendi. Consigo ter uma certa frequência de jogos, né? Uhum. E seus amigos, eles foram influenciados por você por vários jogos, ou você vê um perfil diferente no seu grupo, assim? Olha, as duas coisas. Eu percebo que eu fui influenciado por eles, eu influencio um pouco, e ao mesmo tempo a gente ainda mantém certas peculiaridades de cada certo, um, assim, né? Então, o nosso grupo hoje, a gente tá com em torno de umas 12 pessoas. Uhum. Então, dificilmente a gente consegue jogar todo mundo junto, né? Obviamente. Todo mundo aqui de Curitiba? Todo mundo de Curitiba. Legal. A gente joga, geralmente, o que tá afim no período, né? Uhum. Ah, tô afim de jogar tal jogo. E muitas vezes não é o jogo favorito do grupo, é, assim, né? Às vezes é pela vontade de... Hoje vamos jogar joguinho de treta. É, aí vai assim, exatamente, né? Exatamente. Eu então, te entendo. Tem gente no grupo que gosta de Spartacus, tem gente no grupo que gosta de Eclipse, uhum, tem gente no grupo que odeia Navinha, né? Então, cada um tem o seu perfil, uhum, mas ao mesmo tempo a gente acaba conversando bastante, trocando muita ideia, e às vezes um compra o jogo porque o outro falou que o jogo sim, era bom, né? Ou às vezes indica, olha aqui, manda aquele link assim, tipo, olha só, olha nesse dá preço aqui. Nesse, aí acaba... Eu te entendo, o Xande agradece. Então, a gente até brinca, que a gente fala que acho que o único jogo que é unanimidade no grupo é Seven Wonders. Seven Wonders. É o único que é unanimidade, todo mundo joga e gosta. É, isso é legal. Você joga digital? Você joga por Tabletop Simulator, Tabletopia? Eu tenho Tabletopia, jogo um pouco por lá, mas bem pouco. Uhum. Na verdade, agora eu tô jogando mais porque eu tô desenvolvendo meu próprio jogo. Sim, né? O Rio, então, né? Rio 1808. Já estamos dando um spoiler aqui, uhum, galera. Pouca gente sabe dessa informação ainda. Ah, mas tá lá no Instagram, tô olhando ali direto, então. Mas digital mesmo, eu jogo quando sai, por exemplo, aquelas versões da Steam lá, que eles fizeram o Twilight Struggle, sim, fizeram o Eclipse. Gostei muito da versão do Eclipse que tem lá no Steam, ficou muito redondinho. É, o pessoal fala bem, né? Gosto de jogar. Gosto muito da versão que tem do Ticket to Ride também pro Steam. Eu adoro essa versão, muito boa. E agora, recente, saiu o Tigres e Eufrates também, uhum, pro versão mobile, então tenho jogado ela bastante. E um outro que eu jogo muito, esse eu jogo bastante mesmo, é aquele Onirin. Pra mim, o jogo é melhor no celular do que o jogo ao vivo. É. Porque você tem que embaralhar olhar toda hora, então no celular você não tem esse trabalho. Já fica a dica pra você então do Solitárica. Então exatamente. Você deve conhecer também, que é bom. Continuando com as perguntas aqui, na verdade agora foi mais uma pergunta do Marcelo Inamura. E ele fala aqui, ó: como existe vários board games, lá do Euro, Party Game, Família, Emily Trash, você sabe classificar quais jogos que você destaca de cada uma dessas categorias, assim? Tá, vamos tentar. Qual o seu eu favorito? Qual o seu Emily Trash? Vamos lá. Olha, é difícil escolher o favorito, mas eu vou tentar. Olha, a Emily Trash, eu tive uma experiência muito legal, recente, com dois jogos que não são tão, tipo, não é o Eclipse, uhum. Twilight Imperium, que todo mundo gosta, adora. Eu tive duas experiências muito legais com o Mechan of Venus, uhum. Que eu achei um jogo sensacional. Muita gente acha que o jogo é datado e eu não achei ele datado. Pessoal... Eu achei que é aquela mecânica do Roll and Move lá, uhum. Mas que eu acho que no jogo ela tem a ver com o jogo, então eu acho muito boa. É que realmente esse tipo de mecânica é uma mecânica que você pensa de jogos, sei lá, da estrela, né? De exato, rolar e andar, né? Exatamente. E às vezes ele consegue colocar algo ali no jogo que funciona bem. Só pra dar uma ideia bem por alto, assim, no jogo você rola mais de um dado, uhum. E você vai escolher a maneira como você vai utilizar eles. Ah, você pode usar um pra dar propulsão pra sua nave e o outro pra poder fazer uma outra coisa. Uhum. Então, eu acho que isso complementa o jogo e deixa ele bem legal. E o outro Emily Trash que eu joguei recentemente, assim, na verdade, sim, tem muita gente que critica, né, a série Zombicide. Uhum. Eu gosto um pouco da série e eu joguei agora recentemente Massive Darkness. E eu achei um jogaço. Eu vi o pessoal do Secret Cabal falando sobre e o pessoal elogiou bastante. Nossa, acho que ele conseguiu pegar a ideia do Zombicide e evoluir ela, uhum. Né? E puxar mais pro lado do RPG, que eu acho que foi isso que me fez ele gostar mais. Ele funciona continuamente, assim, em cenário? Você pode jogar ele casualmente, uhum. Ou você pode jogar como campanha. Ele muda o seguinte: jogando casual, a sua experiência ela vai evoluir dentro do próprio, uhum. Jogo e você já vai liberando as classes e habilidades. Se você for jogar o modo campanha, você demora mais pra fazer isso. É, pra então, gerar aquele sentimento de qual que é a próxima conquista. Ele tem um negócio chamado micro-experiência. Uhum. Então, primeiro você evolui a micro-experiência pra daí você ganhar XP. Entendi. E aí, então, ele deixa a campanha mais interessante de você evoluindo aos pouquinhos o personagem. E aí, ele insere um negócio lá de classes, que você pode jogar com o humano, mas pegar uma classe de mago. Uhum. Então você consegue. O Zombicide ele era mais travadinho, né? Uhum. Ah, o mago tem esses poderes e tal. É, o Zombicide, o Black Plague é o que salva, né? Na minha opinião, assim. Porque a mecânica dos anteriores, assim, tinha um lance erro da mecânica ali, de ser, né? Atacado no meio da galera. Nossa, acho que é justamente a crítica que a maioria das pessoas faz. Exato. O Black Plague também eu prefiro ele, acho que ele ficou mais redondo. E o Massive Darkness ele deu mais uma evoluída, assim. Uhum. Né? Que eu acho que ficou bem legal. De Eurogame, eu acho que dá pra citar o Porto Rico, né? Que eu comentei aquela hora. Eu acho que. Não sei porque que ele não continua sendo o primeiro lugar do Rakuma GG, pra mim ele tinha que ser eternamente em primeiro lugar. Party Game, eu gosto muito do Codenames. O Codenames é muito gosto bom. Bastante. Gosto do Dixit também, mas eu acho que o Codenames tem uma pegada mais de pensar, né? De você ter que juntar as palavras. Ele trabalha mais em equipe, assim, trabalha, né? Trabalha mais equipe, eu acho que isso é legal. Talvez o aspecto equipe contra equipe talvez seja mais interessante do que cada um por si, né? Acho que sim. E Family Game, eu acho que vários jogos eu consideraria como sim. Bons Family Games. O Seven Wonders, que eu comentei, né? Que é unanimidade no meu grupo, eu acho ele um excelente Family Game. Uhum. Né? Tem gente que tem um pouco de preguiça de explicar o jogo, mas depois que você explica, todo mundo joga, curte, se diverte, joga 7 pessoas, dá pra sentar a família toda na mesa jogar. Show. O Thiago Kerr, eu sempre falo o Thiago Kerr, mas é o Thiago Kares aqui, ele manda o seguinte: qual o seu designer favorito? Eita, pergunta difícil. É difícil. Olha, eu acho que eu sou muito de fases. Uhum. Às vezes eu tô numa fase que eu curto mais fulano, outras fases mais ciclano. Então, por exemplo, até metade desse ano eu tava apaixonado pelo Alexander Pfister. Sim. Era, eu só queria saber de Mombasa Great Western Trail, não sei o que e tal. E eu acho que depois que eu fui a Essen e que eu tive mais contato com esses caras europeus, porque eu fiquei muito tempo jogando só os jogos dos americanos lá, né? Joguei Star Wars Rebellion e joguei jogos do Stegmaier lá, uhum. Do site e tal. E eu acho que depois que eu voltei a ter mais contato com Knizia, com Kisling, com Kramer, eu voltei a gostar mais desse lado deles. Uhum. E talvez hoje eu tô meio Kisling, meio Wallace, assim. Legal. Né? Tô mais ali nessa linha. Mas pode ser que no começo do ano que vem eu já esteja em outra. Até porque atualmente, hoje, o homem do momento é o Bruno Catala, né? É o Catala. Eu gosto muito do Catala, sim. Mas eu acho que nenhum jogo dele é sensacional. Sim, ele consegue fazer jogo assim, em cima da média, mas... São todos muito redondinhos. Uhum. Tipo, nenhum jogo dele você senta e fala, não gostei disso. Não, você joga o jogo dele e fala, cara, que jogo maneiro, né? Mas nenhum deles eu achei sensacional. Entendi. E qual sua editora favorita, estrangeira, no caso? Tá, olha, acho que falar de editora estrangeira é mais difícil, uhum. Porque lá fora, eu acho que eles são muito mais misturados do que a gente é aqui. Uhum. Né? Então você sabe, Conclave tem uma linha de jogos, a Galápagos tem uma outra linha, e você sabe que quando você quer um tipo de jogo, você sabe se você comprar Conclave ou Galápagos. Sim. Lá fora, eu acho muito mais misturado isso. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você pega os jogos jogos da Pegasus, geralmente são euros, mas você tem euros de muitos tipos diferentes, de vários autores diferentes. Aí o cara que lança um jogo pela Pegasus, às vezes depois vai e lança o jogo lá Tipo, tem um cenário europeu, um cenário norte-americano. É, tipo, o mesmo jogo que sai aqui pode sair lá na Stronghold, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, sei lá, a Common lançou um jogo e agora ele vai sair na Europa e sai, sei lá, porque pelas Asmodi, sei lá. E eu acho que hoje ainda é mais difícil você falar isso, porque quase tudo é da Asmodi, né? Sim, tipo, Asmodi norte-americana é Asmodi, né? Fantasy Flight. É tipo Asmodi, a Disney dos board games. Disney, cara, é exatamente isso. Os caras têm a Marvel e agora vão ter a Fox também. É, mas tudo isso. Tipo, virou uma zona. Mas assim, eu gosto muito dos jogos da Queen Games. Sim. Eu acho que são jogos bem family games. Sim. Assim, eles lançam jogos bem legais, bem simples, mas é a mesma coisa do Catala. Nenhum é sensacional. Isso é. Acho que falta essa pegadinha ali. Talvez, eu acho que uma coisa que eu acho legal da Queen Games é só as capas dos jogos deles são bonitas, pelo menos. Isso são... Eles mandam muito bem. Sim. Nossa, na hora que a gente for falar sobre essa, eu vou falar sobre isso aí. Como isso é surpreendente. Ó, agora uma pergunta aqui, porque necessariamente você mora em Curitiba, mas não é daqui, né? Certo. Você é mineiro? Eu sou mineiro. E aí tem uma pergunta aqui pra decidir seu gosto degustativo. Qual time você prefere? Time paçoca ou time doce de leite? Olha, difícil escolher. Apesar de ser mineiro e lá o doce de leite ser muito forte... É, por isso que eu coloquei doce de leite aqui. Exatamente. Eu gosto muito de paçoca. Ah, paçoca, show. Pão de queijo versus pudim. Ah, pão de queijo forever. Mas você acha pão de queijo daqui diferente de lá? Muito diferente. Eu brinco que aqui não tem pão de queijo. É, tem. Aqui tem um pão de polvilho com um pouquinho de queijo. Sim, lá é queijo mesmo. Lá é pão de queijo mesmo. Você sente o gosto do queijo, assim, no negócio. Sim. E você que tá morando em Curitiba, o que você mais sente falta lá de Minas, assim? Além da culinária, que eu acredito que seja um ponto forte. Olha, na verdade, assim, eu vim pro Curitiba meio que por escolha, sabe? Tipo, eu sempre fui atraído por coisas de Curitiba. Então, quando eu decidi vir pra cá, eu já tinha consciência de algumas coisas, tipo, a família, né? Eu deixei a família pra lá. Então, tipo, a família eu sinto muita falta. Mas, de resto, acho que não tem grandes coisas, assim, que eu sinto falta. Eu me acostumei bem. Curitiba é uma cidade legal, né? Cidade legal. A culinária, apesar de ser diferente, não é tão diferente. Sim. Né? Eu prefiro o clima daqui do que o clima mineiro. É porque calor lá, né? Absurdo. É, eu não suporto calor. Então, assim, eu diria que eu sou quase um curitibano já. Entendi. Só falta falar piá. É, eu não falo piá, ainda falo uai. Então, tranquilo. Ó, o Lucas Lopes Moreira, que é o cara que sempre pergunta isso aqui pra todo mundo, eu vou deixar o seguinte. Qual música que você tem mais ouvido recentemente? Ixi, difícil. Olha, mas é engraçado. Porque eu não sou muito de escutar a mesma música há muito tempo. Meu gosto musical, assim, ele é bem variado e eu mudo muito constantemente de uma coisa pra outra. Mas desde que o Chester morreu, eu tô escutando muito Linkin Park. É. Né? Eu tenho aquela sensação saudosista, assim, de putz, cara, que droga que esse cara morreu, né? Então eu tenho escutado bastante os álbuns deles. E eu acho que essas últimas semanas eu tenho escutado bastante isso que eles lançaram agora no Spotify, que são aquelas versões acústicas que é só ele com violãozinho, legal, assim. Né? Então eu tô bem nessa vibe ultimamente aí. Show. Já que a gente falou de Essen, você foi pra Essen, você uniu o útil ao agradável, pelo que eu sei, né? Perfeitamente. Porque você fez aquela viagem na Europa e já aproveitou, já tava ali perto da Essen, né? Tudo planejado. Tudo muito bem arquitetado. Olha aí, né? Explicando, né, pra galera que não entendeu o arquitetado aqui, você casou recentemente. Exato. E daí você aproveitou pra viajar com a sua esposa pra Europa e conciliou no mesmo período da Essen, né? Na verdade, a história é até engraçada. O que aconteceu? A gente tava pra marcar a data do casamento e verificando qual que era a possibilidade de fazer a lua de mel. Sim. E aí eu brinquei com ela um dia e falei assim, poxa, não vai dar pra gente casar ano que vem porque eu vou ter que ir pra Essen. Olha só a data que vai ser Essen. Ela virou assim pra mim, não senhor, a gente casa e vai junto. Show. E como que foi você ir lá na Essen e enxergar o mundo de board games fora aqui do Brasil? Assim, como que foi esse impacto pra você? Loucura lá? Loucura total. Acho que o impacto é muito grande. Você não tem noção da dimensão que a coisa é. Quando eu via fotos da feira, eu falava, ah, que legal. Um ginásio poliesportivo desse que você joga futebol na quadra, cheio de gente jogando board game. São uns 10 desse. Nossa. É uma coisa muito grande. E você fica muito perdido. Você não sabe pra onde você vai. E a vontade de levar tudo. E a vontade de levar tudo. Aí você olha pro dinheiro e não tem. É. Né? E cada coisa mais colorida que a outra chama mais atenção que a outra. Você vai no stand, tem um designer. Você vai no outro, tem outro cara. Tem um ilustrador foda. Os caras... Então, sim, você fica muito impressionado. Porque acho que a gente aqui no Brasil não tem ainda essa noção do quão grande isso é lá fora. Você acha que talvez aqui no Brasil falta uma feira assim que... É, tipo, a feira é um anel, sabe? Isso. Que vai unir tudo. Eu acho 100% isso. Eu acho que os Estados Unidos tem a Gen Con. E além da Gen Con ainda tem a Origins, Orange, né? Começou agora com a PAX, agora, né? Agora a PAX, agora tem a BGG Con, ela já tá muito grande, né? Então, na Inglaterra Inglaterra tem a UK Expo também, que tá uhum. muito grande. Aí você tem Essen, tem uma feira na Holanda e uma na Bélgica, que fugiu o nome agora, mas que elas também já estão grandes. E no Brasil você fala, mas a gente tem lá o Diversão Offline. Diversão Offline, que é um dos maiores aqui, né? Que é um dos maiores. Mas, cara, querendo ou não, ele ainda é focado local. Uhum. Ah, tem o Além do Muro, que acontece uma vez por mês, mas que, cara, acontece uma vez todo mês. Tipo, não é aquele o evento anual do Brasil. Você acha que talvez um evento seria legal que um evento no Brasil, mas focando na América Latina inteira? Aí sim, né? Aí seria absurdo. seria o ideal, né? Acho que seria o ideal. Até porque, se você pensar, a Feira de Essen, ela é uma feira europeia. Sim. Ela acontece na Alemanha, as editoras mais fortes são as editoras alemãs, mas a gente via muita editora italiana, editora espanhola. Portuguesa, mesa board game, portuguesa, francesa, né? Da Isofone gigantesca lá. Então, se a gente tivesse um desse nível pra América Latina, né? Com o Devir Espanha entrando em peso, né? Uhum. Os caras lançam um jogo adoidado lá fora que não lançam no Brasil. Uhum. Eu acho que seria o cenário ideal, perfeito. Legal. Assim, você foi pra Essen, você viu muitos board games, conheceu muita gente, muita né? Gente. Encontrou muitos brasileiros lá, né? Muito brasileiro. Foi muito engraçado porque você sabe o que você vai encontrar, né? Você sabe que os brasileiros, você sabe que o Jack tava lá, sim. Você sabe que os caras estavam lá, né? Então... Um monte de dono de editora por lá, exato. Parma, o pessoal muito da... Muito louco. Então você sabe que você vai encontrar com os caras, mas você não sabe onde é que eles vão estar. É. Né? Então quando você passa lá e se dá aquela olhadinha na editora e você é o cara conversando, você já fica assim, putz, cara, ele podia muito trazer aquele jogo naquela editora. Então foi muito legal. Então foi até engraçado que teve um momento que a gente saiu pra tomar um lanche. Tinha uma lanchonete do lado de fora, no portão de entrada, assim. E a gente tava ali sentado com um monte de sacola de jogo, conversando, né, eu e minha esposa. E aí passou pela gente o Cristiano, da Conclave, com aqueles monte de sacola, assim. E eu já dei aquela espiada, assim. Ó, ficar de olho no que o Cristiano tá pegando, que isso aí a Conclave vai trazer, né? É. Num outro momento eu encontrei com o Parma, né? Então, eu não cheguei a conversar com ele, porque ele tava meio que passando atarefado com algumas coisas, mas eu vi. É, depois dos anúncios a gente entendeu porque ele tava atarefado, né? Exatamente. Ó, cara, esse cara trabalhou. Sim. Né? E vi mais um ou outro, vi o pessoal da Redbox. Cheguei aí no stand lá do pessoal que tava com o Tao Long, né? Sim, o Pedro lá. Então fiquei lá batendo um papo com o Pedro, foi bem legal também. Então a gente encontrou com muita gente, viu, além dos brasileiros, a gente viu muito designer, muito ilustrador famoso, né? Dos caras que fazem jogos aí que você sabe que manda muito bem. Pegou o autógrafo do Clemens Franz? Não achei o Clemens Franz, não teve como ir lá pedir pra ele me desenhar daquele jeito horrível dele. Horrível, mas que a gente ama, né? A gente adora, tem todos os jogos do cara, pô. E você foi pra Essen pra conhecer vários jogos. E o Thiago de novo mandou a pergunta aqui: qual foi a maior surpresa e qual foi a maior decepção da Essen pra você? Assim? Olha, a coisa que mais me surpreendeu é fácil de falar. Tem um jogo chamado Sultânia, que é de 2014. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo antes na minha vida. E cheguei lá e a editora tava tipo, tomem esse jogo. Não vendeu bem o jogo, né? Eu olhei pra aquele negócio que custava 8 euros. Nossa. O jogo tava muito barato, ridiculamente barato. E era uma caixa grande, bonita. Cara, por que eu nunca ouvi falar desse jogo, né? Dei uma olhada rapidinho no YouTube, assisti um vídeo do pessoal do Dice Tower falando super bem do jogo. Falei, cara, por que a gente não conhece o jogo? Peguei ele pra testar, testei em casa. Cara, que jogo massa. É um family game, levinho, mas a produção dele, tesão, como a gente diz aqui em Curitiba, né? É. Produção muito linda. Ele tem é uma esmeralda, não lembro agora qual que é a pedra preciosa que ele tem, mas é gigante a pecinha. E aí tem um gênios que você... A ideia do jogo é que você tá construindo um palácio e você pode pedir pro gênios considerem uns desejos pra ajudar você a construir o palácio. E ele é um tile placement, tipo Carcassonne da vida. E aí a produção dele era muito top, né? Então foi uma surpresa muito grande e eu falei, cara, esse jogo tem que ser mais conhecido. É. E eu acho que a decepção, até o momento, como eu falei, eu acho que foi o Kalimala, né? Que era um jogo que eu tava com uma hype muito grande. Naquele preview que o BGG faz lá, né? Dos principais jogos que vão aparecer na Essen, ele tava entre os 20 primeiros, então assim, ele tava sendo muito aguardado. Eu vi alguns reviews e o jogo tava com muito boa crítica e quando eu joguei fiquei muito decepcionado. Sim, mas foi uma impressão sua ou foi uma impressão geral? Foi uma impressão da mesa, nossa, né? Eu sei que alguns dos reviews ainda estão falando bem do jogo, mas a nossa impressão na mesa, a gente achou o jogo muito desbalanceado e a gente achou a última rodada do jogo inútil, porque já tinha acontecido tudo que tinha pra acontecer. Ah, isso é. Não sei, eu tenho que jogar ele de novo pra ter uma impressão melhor, mas por enquanto ele é a minha maior decepção. Assim. Sim. E você falou, né? Comprou vários jogos... Quantos jogos mesmo tu dá? 38 jogos. E quantos quilos de mala deu isso aí? Então, olha só, pra nossa sorte, a gente tinha comprado a passagem antes de ter aquela mudança lá de, não é mais 32, é 23 quilos por pessoa. Ah, sim. Então a gente pegou antes, a gente ainda conseguiu pegar o 32 por pessoa, então era duas malas de 32 pra cada um. Sim. Aí tava eu e minha esposa, então a gente tinha 128 quilos pra fazer o jogo. Só que aí na hora de encaixar os jogos na mala, o difícil não foi o peso, foi o Tetris pra fazer encaixar tudo. Comprar mala nova, vai. Foi um tal de abrir jogo, tirar componente, fazer unpunch, encaixar jogo pequeno dentro, né? Uma loucura total pra fazer caber tudo. No final das contas, a gente trouxe tudo dentro das malas, coube perfeitamente. Uhum, não estragou nada. Não estragou nada, não ultrapassamos nenhum peso. Sim. Não tivemos que pagar excedente, nem comprar mala nova. E assim, dois ou três jogos deram uma amassadinha na quininha, que não tem jeito, não né? Tem que bater fazer. A quininha, ele bate mesmo, às vezes até você em coloca, casa. Você vai assim, colocar no armário e já bate, acontece, né? Então foi... E você tem que ser muito... louca. Tem que ser, igual que o pessoal lá fala, eu joguei só de luva cirúrgica. Exato. Dá uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta mais descontraída, que o Estevão mandou o seguinte: Botileiro, me ensina como que você consegue comprar tanto jogo. Olha, eu não sei ainda. Uhum. Mas eu acho que assim, ó, eu sempre fico muito de olho, sempre faço aquilo, ó, entro lá nas lojas, coloco o jogo no carrinho de compras, ou coloco na wishlist e fico esperando baixar o preço. É, hoje em dia no Brasil é só assim, né? É, o segredo maior é esse. Ou então, quando eu pego jogo de fora, e na verdade eu compro muito jogo de fora, eu pego muito jogo miniature market ou da 365 lá, como que são, todo mundo fala. Tá sendo taxado bastante? Então, olha, esse ano eu fui taxado umas duas vezes só. Mas assim, de quantos jogos você pegou? De talvez uns 40 jogos. Caraca, então tá bem então, tranquilo. A amostragem tá bem baixa. Eu sei de amigos que tiveram azar, né? Que de, é uma loteria, de, né? É, querendo de 10 jogos taxaram 9 dos caras, né? E mais pra mim foi bem mais sus. Na verdade, eu fui taxado uma das vezes quando eu comprei 3 jogos juntos, daí veio numa caixa só e veio caixa grande, aí obviamente que eu ia ser taxado, já até esperava. Eu tô pensando em pegar o Toilet Imperial, mas tô com medo já. É, Toilet Imperial, grande chance de uma taxação bacana daquelas, assim. Mas acho que o segredo acho que é esse, é você não comprar pelo impulso. Ah, saiu o Toilet Imperium 4, agora eu já vou comprar loucamente. Não, não dá uma esperada. Sim. Volta e meia tem promoção, ó, acabou de ter essa promoção da Black Friday. Um monte de gente pagou R$200 no Le Havre, eu paguei 120 no Le Havre, né? Então é só... Tava em promoção hoje também. Tava em promoção hoje ainda, né? Então assim, o negócio é você ter um pouco de paciência, esperar baixar, ou então pegar uma pré-venda que você percebeu assim, ó, não, o jogo vai custar R$200 e na pré-venda ele tá por 120. Aí vale a pena. Pré-venda. Sim. Que dificilmente depois ele vai baixar de novo pra esse mesmo preço. É, conhecendo o jogo, às vezes o designer, sabe, que o preço valoriza mais, exatamente, né? Exatamente. Que era o que aconteceu comigo lá na época do Pipster. Eu tava assim, é do Pipster, quero. Aí depois... Comprei tudo do cara. Sim. E pra acabar esse bloco do lado do jogador, eu quero saber a sua opinião. Qual o melhor jogo de 2017 e o melhor jogo de 2017 lançado no Brasil pra você? Ah, legal. Boa, boa, boa, boa. Olha, vou começar pelo lançado no Brasil. Dos jogos que eu joguei até agora, porque eu ainda não tive a oportunidade de jogar todos. Pode falar mais todos. De um ou outro, se você quiser, por exemplo, fazer alguma menção honrosa, né? Ah, beleza, beleza. Assim, ó, por exemplo, dos lançados no Brasil, apesar de eu já ter comprado Le Havre, eu ainda não joguei, tô com uma expectativa boa do jogo. Dos que eu joguei, eu acho que o Clans of Caledonia realmente é um jogaço, sim, né? Fez jus a hype que tava todo mundo aguardando o lançamento do jogo. E a caixa é pequena mesmo? A caixa é minúscula, meu Deus do céu. A caixa é pequena. Gente, era uma questão de 1 centímetro a mais de altura da caixa, já os componentes já cabiam bonitinho. Mas a caixa é tão fina que você tem que fazer o Tetris também pra colocar os componentes lá dentro de volta. Deixa eu tentar lembrar algum outro lançamento. Mombasa foi começou, Mombasa, né? Mombasa foi nesse eu ano. Eu sei que ainda, é o seu favorito, né? do Alexander, né? É, eu acho que... Eu não lembrava que o Mombasa tinha saído esse ano. É, foi em janeiro, eu acho. Foi bem no comecinho, sim, né? Então, acho que o Mombasa acima do Clans, eu acho. Caraca. É, porque eu tenho vontade de conhecer. Eu gosto muito do Mombasa, acho um jogaço. E eu esperava que o Great Western Trail ia ser do mesmo nível e não achei. Né? Eu achei o Great Western Trail bem inferior, assim. Não que não é um bom jogo, ele é um bom jogo, mas não é tão bom quanto o Mombasa. Então, acho que Mombasa e Clans of Caledonia seriam os meus destaques dos lançamentos no Brasil. Agora, lançado lá fora, cara, é uma loucura. Porque, é difícil, né? Meu Deus. Olha, eu devo ter, dos lançamentos desse ano, em torno de uns 20 jogos. Da minha coleção, a maior parte desse é coisa do ano passado e desse ano. E, olha, aquilo que eu falei do Catala, eu acho os jogos dele muito bons, mas não excepcionais. Mas, apesar disso, o Yamatai é um jogaço. É, o pessoal falou bem mesmo. É, eu gostei mais dele do que eu tinha gostado do Yamatai, esse vai vir no Brasil também, não lembro. Não, acho que ainda não. Não, acho que não. Ainda não, não sei. É. Ainda. Mas vamos ver, quem sabe. Mas eu gostei mais dele do que eu gostei do Five Tribes. Ah, até eu podia ter falado como lançamento nacional também, o Yokohama. Yokohama, né? Que também foi lançado nacional em inglês, mas foi lançado nacional. Mas que jogaço. Gostei muito do Yokohama. O Moisés, lá do Overdrive, adora esse jogo. Falou que é um dos melhores também pra ele. É, já estamos logo ali, ó. Uhum. Beleza, Moisés. Na verdade, o Moisés e eu já sei. Eu sempre soube que a gente tem um gosto parecido mesmo. Entendi. Pelas conversas ali, a gente sabe que a gente troca uma ideia. Até pelo jogo dele também ser um Dice Platinum e o meu também ser. Então a gente tem esse lance com os dados aí. Legal. Abração, Moisés. É que eu joguei tanta coisa boa esse ano. Colocaria o azul? Olha, azul com certeza. É que assim, pra mim esse ano tá dividido em antes de Essen e depois de Essen. É. Tem muita coisa que eu joguei antes de Essen, que eu gostei muito. Mas depois de Essen eu joguei muita coisa incrível, né? É. A versão nova do London tá muito boa. O Agra é um jogaço. Sim. Não sei, é muita coisa, é muita coisa. Eu acho que eu vou fechar nesses pra não... Show. Agora a gente vai pro outro bloco aqui pra falar a respeito do seu papel de produtor de conteúdo. Uhum. E já vou já emendar a pergunta aqui, perguntando, né? Como que surgiu a ideia pra escrever no Deathmatch? Assim, como que vocês falou, opa, agora vou começar a escrever. Veio antes de fotografia, que foi pra escrita, depois foi uma coisa natural. É, na verdade eu comecei, se eu não me engano, eu comecei primeiro a escrever. Uhum. E depois eu criei o canal no Instagram e comecei a fazer a parte de fotos. Mas certo. Assim, questão de um mês de diferença, talvez. Uhum. A coisa de escrever foi muito porque eu senti falta desse tipo de conteúdo. Uhum. Né? Eu gosto de ver vídeo, gosto de ouvir podcast, mas tem hora que você tá num lugar que às vezes não dá pra você fazer isso. Ah, tô no busão, consigo ouvir podcast. Ah, tô em casa, consigo ver o vídeo do gameplay. Tô no trabalho, e aí? Né? Se é um trabalho que não permite você... Né? Você ficar com foninho, assistindo uma outra coisa. Ah, dá tempo de dar uma lidinha em alguma coisa. E eu fui procurar material escrito e tinha muito pouco material uhum. escrito. Assim, você tem muitos bons canais. Sim. Né? Eu gosto muito do Tábua Quadrada, gosto muito do Rodrigo do TTZO, gosto muito dos textos do Aí Tem Jogo, do Kaká, uhum. mas eu sentia que faltava, talvez, uma visão que não fosse tanto, vou explicar o jogo. Uhum. Eu gosto disso, gosto de ler textos assim, mas eu acho que faltava mais do o que eu acho sobre o jogo. Sim. Né? E não, ah, o jogo é assim, se joga dessa maneira, esse é o setup, é como se fosse uma redação, regras. Né? Uma redação mais opinativa. Isso, assim. Exatamente. Eu acho que é aquela coisa, você tem o jornal que fala sobre a partida de futebol, uhum. te fala o que aconteceu na partida. Sim. E o outro vai falar mal do jogador ou bem do outro jogador. Sim. Né? Então, eu sentia falta dessa segunda opção, né? Dessa coisa mais opinativa. E na mesma época, eu tava assistindo aos vídeos do James Tegmaier, que ele uhum. começou aquela série do... Mecânicas Favoritas, Mecânicas né? Favoritas. Sim. Eu falei, cara, dá pra ir pra essa ideia, né? Uhum. Pegar o jogo... Não esmiuçar as regras, mas falar o que eu gostei no jogo. Legal. E aí, tanto que os meus primeiros textos foram justamente do o que eu gostei no jogo. Sim. Comecei depois foi disso, desenvolvendo, foi né? Foi desenvolvendo mais, aí talvez eu tenha criado uma identidade minha mais... E agora, até minisséries dentro dos seus próprios vídeos, né? Dos próprios dos textos lá. Textos, né? Eu sei que pesquisando, né? Porque eu falei, vou dar uma pesquisada aqui, Anderson Bugileiro, na internet. Ah, meu Deus, não faça isso. Você que está ouvindo, não vá no Google e coloque Anderson Bugileiro. Você não vai gostar de todas as coisas que você vai ver lá. Bom, mas eu sei que você já escrevia antes, né? Sim. Já escrevia com conteúdo de música, né? Também. É, e fora de música, você tinha outro conteúdo que você escrevia? É, então, na verdade, muita gente não sabe disso, mas antes de fazer a faculdade de design, eu tinha feito 2 anos da faculdade de jornalismo. Uhum. E na faculdade de jornalismo, a gente foi muito incentivado a ter blog. Uhum. Então, ó, faça um blog pra você ter esse costume de escrever diariamente, meio que pra te forçar a treinar a escrita. Então, certo. Nessa época da faculdade, isso lá em 2007, 2008, eu criei um blog e que eu falava do que desce na telha. Uhum. Né? Então falava muito de música, falei de futebol, falei, sei lá, de filme, né? Então eu escrevia muito pra me forçar a escrever. Sim, pegar a prática. Pra né? pegar essa prática. Então assim, sempre gostei de escrever, uhum. então eu me forçava mais a ter uma sequência de escrita, né? Senão eu ia escrever uma vez por ano. Então... Fora a faculdade de jornalismo ali, durante o seu período que você fez lá, tem alguma outra inspiração que você pega além dos vídeos do Stegmaier? Você gosta de, por exemplo, de um colunista, de um blog? Gosto sim. De forma geral, assim, eu leio muito... Pra quem não conhece, uhum. tem um site chamado Trivela, que é um site que fala sobre futebol. Eu gosto muito de futebol, uhum. sou bem, torcedor bem, louco. É cruzeirense, né? Sou cruzeirense, exato. Esse site Trivela, eles são um grupo de jornalistas que faziam parte da Folha, do Estadão, de outros jornais, que não estavam curtindo a linha editorial e saíram pra formar um blog mais opinativo sobre sim. futebol. Então os caras, eles falam sobre futebol, mas dissecando mesmo o negócio e colocando muita opinião no texto. E eu acho que eu puxei um pouco dessa veia, uhum. né, de gostar do lado opinativo, e aí do futebol eu quis trazer isso também pro board game. E eu acho que mesmo de música, os blogs que eu leio sobre música também tem mais isso, sabe? Uhum. De sempre também, mas não só falar, ah, fulano tá lançando o disco. Não, fulano, que o disco anterior foi bem ruim, agora tá lançando sim. um novo disco. Vai explicando, vai... É, tá dando um contexto ali. Uhum. Eu gosto muito disso, de contextualizar, sabe? Então você pode reparar que todo o meu começo de texto, antes de falar do jogo, eu dou o contexto do uhum. jogo. Ou eu falo de quem é o designer, que ele já lançou, ou então eu pego o tema do jogo e falo qual é o contexto daquele tema, uhum. né? Eu gosto muito disso, de colocar o leitor primeiro no contexto e depois falar sobre o jogo pra ele. Sim, eu vi que você aplica pra alguns textos também uma abordagem filosófica, né? De vez em quando. É. Esse aqui é mais difícil porque necessariamente a gente não tá nessa formação, né? É. Mas como que é? O pessoal absorve essas informações assim quando você vai pra um lado filosófico? Olha, é bem diferente. Vamos dizer assim, quando eu escrevo um texto que eu só falo do board game, uhum. geralmente eu tenho ali em torno torno de 20 a 30 likes e aí uns 10 comentários. Certo. Nos textos filosóficos, eu costumo ter uns 5 likes e nenhum comentário. Entendi. É o mais normal ali. Sim. Você comentou, né, de conteúdos assim que você acha interessante, mas você acompanha quais conteúdos aqui escritos no Brasil, assim? Você falou do Tábula? É, acompanho do Tábula, o Turma do Tabuleiro do Zona Oeste, né, que é o Rodrigo, acompanho o do Aí Tem Jogo. É, eu acompanhei durante muito tempo o do Luquita, antes de ser Mipomenics, na época que era o Onboard, eu gostava de ler os textos escritos, inclusive o Moisés escreveu uma época lá e tal, gostava bastante dos textos deles. Puxando mais pro lado do board game, quando tá no Ludopédia, geralmente eu vou ler, sabe? Porque eu gosto de entrar e ler o que as pessoas estão falando, até mesmo pra saber se eu não vou falar de um jogo que já tem uns 3, 4 textos sobre ele. É, o seu último texto foi muito sobre isso. Foi exatamente sobre isso. O que que eu fiz? Eu queria muito escrever sobre o Clans of Caledonia, só que eu demorei tanto pra receber o meu jogo, porque ele demorou uma vida pra chegar. Então, quando ele chegou, já tinha 5 textos sobre o jogo. Ah, cara, eu não vou ter o empenho de escrever de novo sobre um jogo que tanta gente já escreveu. Né? E aí eu quis dar aquela abordagem diferente. Ó, ao invés de escrever sobre o jogo, vou te indicar a ler os textos que tem lá. Porque às vezes o cara é inscrito no meu canal, ele lê o que eu escrevo, ainda não conhece o outro. Ah, só, você tá esperando que eu escreva sobre o Clans of Caledonia? Não, então vem cá. Lê esse texto lê aqui. Tá de boa. Legal. E como que você encara esse levante de pessoal produzindo conteúdo? Seja escrito, seja podcast, que recentemente teve um boom gigante. Nossa, no Ludopedia. Muito grande. Vídeo, assim, como que você acha isso benéfico? Você pode ver com uma bolha? Olha, talvez seja uma bolha. Eu acho que ainda é cedo pra dizer. Mas eu acho que é benéfico porque vai chegar um momento em que você vai ver que, você tinha uma opção, você era obrigado a ver ela. Sim. Então agora você tem 10 opções, você vai escolher o que você quer ver. E não necessariamente porque é bom ou porque é ruim. Às vezes pela personalidade, mas às vezes, né, pela personalidade. Às vezes, ó, esse aqui é o meu perfil. Ou então, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de assistir vídeos do Rado, né, do Richard, né? Por quê? Porque eu acho que o perfil dele tem mais a ver com o meu. O Rado é um cara que joga com a esposa dele. Eu sou um cara que joga com a esposa, né? Então, geralmente, o jogo que ele identifica que é um jogo bom pra dois jogadores, eu também vou gostar. Vai ser mais fácil de jogar em casa. Então, ainda no Brasil, ainda não tem ninguém que faça esse tipo de vídeo especificamente. É, jogos pra dois jogadores, né? Sim. O do Rado não é isso, mas é praticamente isso. Né? Então, talvez, se esse cara surgir, vai ter um destaque, porque é o cara que vai falar sempre de jogos que é legal pra jogar de dois jogadores. Então, eu acho que é bom você ter opções, né? Então, eu percebo, por exemplo, no meu canal, que quem lê o texto do Deathmatch é o cara que ele quer o texto opinativo. Sim. O cara que quer a regra do jogo esmiuçada... Vai procurar, obviamente, a regra, ele, né? Ele vai procurar a regra. Ou então, o cara que quer, assim, eu quero ter uma visão geral, você tem a opção de vários outros caras que escrevem textos falam de visão geral. Eu acho que o podcast e os canais de vídeo tem a mesma coisa. Você tem aquele cara que sempre vai fazer unboxing, o cara que sempre vai falar do gameplay, o cara que não vai fazer nenhuma coisa nem outra, mas vai fazer um podcast falando sobre vários jogos. Então, acho que você tem opções pra todos os públicos. É, acaba sendo uma forma democrática, né? Tipo, você tem abordagem de diferença ali, né? De como que vai ser. E com esse levante, percebe esse aumento na qualidade, né? Às vezes a pessoa fala assim, tal pessoa tá fazendo isso aí, vou me inspirar, vou fazer uma coisa. Eu acho que isso talvez seja até o mais importante. Porque o que vai acontecer? Aquele cara que faz meio porcamente, às vezes o cara até tem um bom conteúdo, mas ele não dá muito valor pro que ele tá produzindo, né? Então ele não tem um bom material, tem preguiça de editar. Ele vai acabar, eventualmente, perder espaço. Ele vai ter que melhorar. Sim. Eu vou correr atrás agora de um microfone melhor, vou correr atrás de uma câmera melhor pra filmar. Porque eu tô percebendo que eu tô perdendo espaço, né? Então, os fãs, né, vamos dizer assim, os inscritos do canal, eles vão cobrar isso. Sim. Né? Então, assim, eu estou passando por uma tentativa de começar um canal no YouTube. Tô tentando fazer essa migração sem deixar o conteúdo escrito na mão. E essa é a parte difícil. É difícil. Então, assim, eu já percebi que eu lancei 2 vídeos e já me cobraram, sabe? Ó, cadê mais vídeo? Cadê mais vídeo? É, cadê mais vídeo? Qualidade do som não tá legal? Quando é que você vai lançar mais coisa? É. Né? Então, essa cobrança é natural e quanto mais conteúdo você produzir, mais vai ter. Quanto mais opções você tiver, mais também vai ter. É, você colocou a cara a tapa, né? Exato. Você tá lá pra receber crítica, exatamente, né? Exatamente. O pessoal até fala assim, você fez por exemplo, um podcast que a qualidade tá ruim, obviamente o pessoal vai reclamar, porque você tem noção, se você ouve outras coisas, você se baseia no que os outros estão fazendo pra você exatamente fazer. Talvez um formato, a ideia é questão de gosto mesmo, como você faz, mas qualidade, você vai baseando no que tem no mercado. Eu acho que o único problema que surge é, putz, agora eu tenho 10 podcasts pra ouvir, como é que eu vou ouvir tudo isso aqui? Você falou de fotografia, né? Aí o Ricardo Medeiros perguntou aqui, qual é o equipamento que você usa pra fotografar? Eu tenho meu celular, né? Eu tenho um Samsung A5, desses normalzão, barateza, né? Não é o S8 da vida, mas eu geralmente tiro as fotos do canal do Instagram com ele, né? Tô lá jogando, já tiro tiro a foto ali no momento, edito ali mesmo no Instagram e posto. Mas quando eu vou produzir o review completo, que é aquele que já tem um tempo que eu não tô fazendo, que é eu preparo a mesa, tiro as fotos e tal. Então eu tenho uma câmera, eu tenho uma Canon. É uma T3i, uma câmera mais antiga, né? Não é tão modernona. Que eu herdei umas lentes de um amigo meu que comprou, que migrou pra uma outra câmera e que acabou me vendendo muito barato as lentes dele, né? Então, eu sou família Canon, não gosto de Nikon, né? Mas quando eu preparo mesmo pra tirar as fotos, pra fazer o review mais completo, aí eu uso a câmera. Entendi. Até isso. O Sansão Oliveira aqui perguntou, você tira a foto quando? Quando tá jogando? Você prepara aquele cenário pra foto, pra ficar bonito? Qual que é o momento ideal pra você tirar foto pra assim, de board game, assim? Legal a pergunta. Eu, no começo, eu tirava enquanto tava jogando, mas depois eu fui percebendo que ficava chato parar de jogar pra tirar a foto. Eu comecei a tirar no final. Ah, terminamos o jogo, agora eu vou tirar a foto do final da configuração da mesa. Ou quando eu percebia que assim, não, putz, o final não tá mostrando exatamente o que precisa ser mostrado. Por exemplo, se eu pegar um jogo igual o azul e tirar a foto dele só do final, a pessoa não vai entender nada. Eu tenho que tirar alguma coisa do meio do jogo. Então eu tiro a foto do final, depois eu vou voltando um pouquinho, como se eu tivesse algumas jogadas antes, né, pra tentar. Então geralmente eu tiro durante o... Você vai montando ali, vou montando. Raramente eu vou fazer um texto que eu não tenho as fotos daquele jogo, aí eu vou e finge que tô jogando sozinho e tiro a foto, mas é uma em um milhão, assim. Sim. Como que você encara uma boa fotografia? Você, assim, na sua opinião, quando você vai tirar foto, você gosta de tirar foto que tem o pessoal na mesa, de focar nos componentes, no tabuleiro inteiro? Qual que é a sua dica? Eu percebo que quando você vai ver as fotos do pessoal que faz resenhas, tem todos os tipos. Certo. Eu, pessoalmente, eu prefiro tirar foto do componente. Eu gosto de mostrar de perto o componente, até para as pessoas terem noção da qualidade. Às vezes você tira aquela foto ampla que pega a mesa inteira, com todos os componentes, você vê, ó, que legal, enche a mesa, mas como que é a qualidade dos componentes? Então, quando você tira aquela foto mais próxima, você consegue ver, por exemplo, lá na miniatura do Scythe, que ela não é tão detalhada a versão americana, quanto é a detalhada versão brasileira, que ficou com uma miniatura melhor, ou sei lá, se a carta tem aquele acabamento de textura de linho, ou se não tem, né? Então, se você dá essa foto, né, com o close, que é o que a gente chama, né, você consegue transmitir um pouco mais esse detalhe da qualidade do componente, do que material que ele é, e eu tiro, às vezes, de longe, quando eu realmente quero dar essa ideia de dimensão. Putz, esse jogo enche a mesa, você não vai ter espaço pra colocar os copos com referência. E no caso, quando você foi pra essa, você tirou muitas fotos lá, né? Tirei muitas fotos. E até hoje você publica, vai guardando umas fotinhas ali. Eu vou publicar depois. Não dá vontade de publicar de uma vez só, porque são todas fotos maneiras. Loucamente! Quando eu cheguei, eu não queria nem editar a foto. Eu queria pegar o cartão da câmera e já tacar tudo de uma vez. É que o pessoal não sabe, né? Mas tem todo um tratamento que você faz. Porque muitas vezes o pessoal não tem ideia assim. Ah, você vai pra um ambiente e tira foto do que tá acontecendo no ambiente, por exemplo, na feira em Essen. Às vezes você não tem tempo lá no ambiente de ficar regulando a câmera pra tirar foto. Então você deixa ali no automático e você entrou numa sala, tá escura, ela vai tirar. Você encontrou com um designer no corredor, você não tem tempo, você tira do jeito que tá. Então quando tá no automático, facilita isso. E quando chega em casa é que você vai tratar a foto. Ó, essa foto ficou escura, essa foto ficou clara, essa foto ficou sem cor, essa foto tá estourada de cor. Então você tem que dar aquela mexida pra foto ficar legal. Sim, sim. E nessa questão de você produzir conteúdo assim, você acha que por você estar em Curitiba, longe dos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, você sente esse peso, assim, por estar em Curitiba? Porque Curitiba tem eventos, mas não são eventos, assim, que são os destaques pra board games, assim. Tem Curitiba Lúdica, que é normalmente um evento mais de encontro. Sim. Tem uma vez por ano o World RPG Fest, mas o foco não é board games, é uma sala, uma coisa ou outra. A gente, inclusive, conversou sobre isso. Sim, a gente conversou, né? Exatamente. Né? E como que você observa isso aí? Você acha que sente falta, assim? Como você gera conteúdo, assim, por exemplo, você recebe protótipo ou você nem entra nesse radar da galera? Então, acho que existe dois lados, eu queria comentar as duas coisas sobre isso. Então, o primeiro lado é o estar fora do radar. Especificamente isso que você falou sobre receber protótipo, por exemplo, em 2 anos, né, praticamente, já que eu tô com o Deathmatch no ar, eu recebi um protótipo que foi o do Taolong, que é daqui de Curitiba. Sim, eu recebi do Pit Crew, né? Então, assim, você fica alheio não porque você não tá sendo visto, mas porque você não tá próximo dos caras, né? Então, eu sinto muito falta disso. Porque saber que eu tenho leitor, eu sei que eu tenho leitor, que o meu conteúdo é visado, eu sei. Cara, quantas vezes eu entrei no Ludopédia e um texto que eu escrevi tava lá naquela manchete principal do Ludopédia. Putz, se os caras do Lopédia acham que o que eu escrevo é relevante pra colocar lá naquela tela principal, muito obrigado por isso. Sim. Né? Então, eu sei que eu tenho um certo alcance, talvez do mesmo nível que outros caras que estão lá em São Paulo e no Rio também têm com os blogs deles. Sim. Eu sei que, claro, ó, o Kaká tá fazendo 10 anos de... Sim, 10 anos, né, caraca. Caraca, velho, 10 anos, eu tô mal começando perto dele. As fotos deles antigas, assim, tá mega antigo. Engraçado, né? Então, assim, a diferença é muito grande, mas eu sei que na hora que chega no Ludopédia, o cara que leu o texto dele, muitas vezes também é o mesmo cara que leu o meu, né? Então, se você olha o número de seguidores, ele tem mais do que eu, obviamente, ele tá ficar mais tempo e o cara é bom mesmo, né? Mas não é a diferença tão grande assim pra ele receber os protótipos e eu não. Sim. Sabe? Então fica até um pouquinho de crítica aqui nesse momento, sabe? Então, mas mesmo estando fora do eixo Rio-São Paulo, cara, o Overdrive é daqui do Sul. Sim. Né? O Moisés é daqui de Santa Catarina, sabe? Mas esse conteúdo não chega pra gente. É. Né? Eu não sei de nenhum produtor de conteúdo daqui da nossa região que só tenha foi o Tábula, né? Só o Tábula, mas também porque o Tábula eles correm muito atrás. É, isso sim. Né? Eu tenho contato bem próximo com o Renato. O Renato é um cara bem, bem próximo. Abraço, mesmo, Renato. Né? Abraço, Renato. E eu sei que o Renato, ele meio que enche o saco dos caras. Sim. Né? E ele produz muito conteúdo, né? No bom sentido, assim, né? Sim. Não tô criticando o Renato, pelo contrário. Ele fica no pé dos caras, ó, me dá o seu jogo, me dá o seu jogo, me dá o seu jogo, eu quero fazer o review do teu jogo, manda pra mim, sabe? E eu acho que eu não tenho saco pra fazer eu isso que também, ele tem. Eu... Ele dá muito mais a cara a tapa nesse sentido, então eu sei que ele recebe coisas por isso, né? Eu não tenho tanto esse saco. Mas aí tem um outro ponto. Eu produzo conteúdo escrito. É uma mídia normalmente subutilizada que exato, você fala, né? Então, se você olhar, quem dos caras principais que escreve conteúdo escrito, que recebe alguma coisa de protótipo ou que tá perto desses caras, uhum, que tá em contato com esses grandes eventos. É a maioria da galera que tá nesse eixo, né? Exato. Mesmo assim, o Rodrigo, por exemplo, do TTZO, é Zona Oeste. Zona Oeste é o quê? São Paulo. O cara, sim, tá lá em São Paulo. Ou, não sei se ele não tem interesse, porque ele nunca escreveu review sobre protótipo ou de jogo que tá em financiamento coletivo agora. Talvez seja um pouco dele não ter interesse. Sim. Né? Mas, assim, é o Kaká, cara. Hoje, quem recebe o jogo e que tá lá perto desses caras é o Kaká. Ele tem esse contato, ele é... É, o pessoal do Turno Extra também recebe. É o pessoal do Turno Extra, mas que o Turno Extra, eu acho que hoje eles não têm a visibilidade tão grande no Ludopédia, uhum, quanto eles têm no blog ou através do canal deles no Facebook ou mesmo, né, no YouTube. Então eu sinto que quem escreve essa parte de mídia escrita, a gente é um pouco deixado de lado, sim. É, pelo menos o Ludopedia, ele faz destacar vocês, né? Eles, exato, colocam lá, exato, todas as mídias como mídias importantes, seja escrita, seja podcast, seja vídeo, né? Isso é igual, né? Sim. Isso é muito legal. Que até porque o Gama isso mesmo, na época, ele escrevia muito, ele, né? Escreveu, né? Sim. De vez em quando ele ainda escreve uma coisa ou outra. É, né? Nem que ele faça a tradução dos textos, exato, lá tá ajudando. Tá lá. E aí o segundo lado, que é o que você comentou, é, por a gente não ter o evento, uma coisa em Curitiba que chame a atenção pra cá, a gente também fica pra trás. Sim. Né? Então, você tem o Mansão das Peças, você tem o Além do Muro, você tem o Diversão Offline, e tudo é eixo de São Paulo. É, e lá tem muito evento, né? Lá, é, tipo, tem evento, eu divulgo evento no podcast Notícias, e é evento toda hora, né? E assim, mesmo quando não é um grande evento, é um evento lá, a Boarding Bugs fez o evento deles, né? Então a gente tem lojas em Curitiba e elas não fazem eventos. Eu não sei, eu, olha só uma opinião sobre loja de Curitiba. Curitiba tem, algumas lojas agora começaram a fornecer esse lance de você jogar no local, sim, mas eles ainda focam muito em Magic. Focam, eu não sei. Muito em Magic. Aqui em Curitiba, a febre do Magic ainda não acabou, sabe? Eu acho que não é nem questão de não acabou. Eu acho que existe o público do Magic, existe o público do board game e existe o público das miniaturas. É, o problema é que as lojas ainda não sabem separar isso, né? Então, ó, eu vendo board game e eu tenho Magic, mas eu só vou fazer torneio de Magic. É. Por quê? Sabe? Não faz sentido, né? Então, pra quem não é de Curitiba, só pra situar vocês um pouco, a gente tem uma loja aqui em Curitiba, por exemplo, que é a Nerds, né? Que é, uhum, a antiga Manticore. Manticore, será como é que fala? E agora é que o Caco tá começando a fazer torneio lá do Legend of the Five Rings. Sim. Querendo ou não, é um card game, né? Tá logo ali do lado do Magic. E recentemente, só agora que chegou a Funbox, né? A Funbox, exato, é a única que faz, assim, diretamente exclusivo board game, exclusivo, né? Board game, mas que ainda assim, o que que eles têm de evento é o evento de X-Wing. Sim. Que é todo domingo lá, o torneiozinho de X-Wing. Ainda não é o de board game. Uh-huh. Eu acho que falta ainda, sei lá, fazer um torneio que seja de Carcassonne, sabe? Que seja mensal e você vai lá e ganha um prêmiozinho, que é alguma coisa da loja. Entendi. Chamar a galera pra isso, que é uma coisa que o evento da Curitiba Lúdica faz, uhum, né, que é chamar a galera pra jogar, mas que também na hora que chega lá pra jogar falta algo mais ali. É. Ah, tá todo mundo jogando no Curitiba Lúdica, mas o que que tá tendo? Tá tendo algum torneio? Tá tendo, não, alguma premiação? Sim. Alguma coisa? Não, é. Senta aí nas mesas e vamos jogar. Então acho que falta em Curitiba o evento, falta as lojas se atentarem pra que existe esse mercado e atrair esse mercado com competição, com, sei lá, vai chegar o Lisboa agora da Mandala. Vamos fazer uma demonstração. Vamos fazer uma demonstração, vamos fazer um evento de lançamento aqui. Pô, por que que não? Outra coisa que eu acho que falta em Curitiba também é a questão de lojas que a gente compra online e não são daqui de Curitiba. Não são daqui de Curitiba. Aqui os preços praticados aqui são muito altos. São os preços de retail, né? Sim. São o preço do varejo. Eles não colocam... Você não tem um desconto. Aí assim, eu tenho a chance de comprar numa loja de São Paulo que vai me dar frete grátis se eu comprar até o valor e que ainda vai me dar tantos por cento de desconto se eu pagar no boleto. Sim. Ou eu posso comprar numa loja de Curitiba que não vai me dar nada disso. Eu vou pagar o preço cheio, tenho que retirar na loja. Então qual que é a vantagem? Receber em casa, pagar mais barato ou pagar o preço cheio e comprar na loja? Isso é. Então eu prefiro, né, fazer, vou lá comprar lá pré-venda, pagar com 20% de desconto, mais 10% de desconto do boleto, sim, sai frete grátis, né? E vai receber no mesmo dia, às vezes com uma semana de diferença de quando chegar na loja de Curitiba, né? Sim. Então, falta muito ainda pra caminhar aqui. Exato. Na verdade, essa discussão pode gerar muito mais conversa aqui, mas... Dá pra gente fazer um dia de exatamente podcast só sobre isso. Isso deve se aplicar também em algumas outras cidades que também estão fora desse eixo, né? E quanto aos vídeos, só pra gente encerrar aqui a parte de conteúdo, você acha que como vai ser regularidade? Você tá pesquisando fazer umas coisas diferentes? A minha ideia desde o começo era fazer uma coisa diferente. Eu não quero fazer gameplay, unboxing, não quero fazer sentar e falar de um jogo específico, né? A minha ideia é produzir um conteúdo que eu ainda não comentei nem no próprio canal sobre isso. A minha ideia é fazer uma coisa muito mais com cara de documentário do que cara de... O documentário ia ser show, né? Do que ser um canal mensal, semanal, quinzenal, que seja, só chegar lá e ficar falando coisas. A minha ideia é ser muito mais documental, bem com esse viés de jornalismo mesmo, né? Então, também não vai ser aquele drops, por exemplo, que os caras do Coronel Mussado fazem, que é bem legal, você tem lá... Ah, tá, já tem um tempinho já que eles não fazem. Acho que desde que o Diego começou com o Parques lá... Acabou com o tempo dele. Acabou com o Coronel, né? Sinto falta do Coronel, viu, Diego? Se você ouvir esse podcast, volta com o Coronel. Então, a minha ideia é fazer o jornalismo, não esse factual, né? Tipo, ah, o que aconteceu essa semana? É fazer aquele jornalismo, tipo, vamos fazer um apanhado do ano de 2017, né? E vamos analisar isso, né? Então, por que 2017 foi importante no mundo dos board games? Foi gigantesco. Gigantesco. Foi um ano absurdo 2017. Tô esperando 2018 ser muito cabuloso, ou então começa a ladeira abaixo, né? Então a ideia é ser mais pro lado do documentário. E por causa disso, é mais trabalhoso de produzir. É parte do documentário, normalmente, quando você, por exemplo, fazer um comparativo aqui, tem um documentário recentemente do 1983, o ano dos videogames, né? Os caras levaram muito tempo pra fazer. E não é você ligar a câmera e gravar, né? Não, você tem toda uma pesquisa, você tem que fazer pesquisa, viagem pra entrevistar tal pessoa. Exato, né? A parte da viagem é mais difícil, que ainda não consegui fazer nenhuma. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente que eu quero entrevistar, tem gente com quem eu quero falar, não só sobre o board game, mas esse contexto de mercado brasileiro de entretenimento. Né? Então eu quero trazer muita coisa pra montar um contexto, pra daí falar sobre o board game, e aí falar board game no Brasil. É um trabalho muito mais elaborado e que eu gostaria de lançar ele todo mês, mas que eu tô vendo que não vai rolar. Você acha que, se for fazer um conteúdo assim, você acha que financiamento coletivo, por exemplo, uma campanha no Padrim seria interessante pra esse caso? Confesso que eu não pensei sobre isso. Né? Deu uma não, olha aí, só, né? Talvez tenha ping esse deu aquela lesinha. Porque às vezes seria interessante, né? Eu acho que talvez porque a minha coisa, a pessoa não vai sentir aquele retorno mensal, sabe? Talvez seja um pouco difícil de trabalhar com essa ideia, sabe? Ah, eu vou apoiar você todo mês, porque todo mês você vai produzir o vídeo, ou então todo mês você vai sortear um joguinho aqui. Não é essa a minha ideia. Seria legal? Seria muito legal. Financiamento coletivo, ó, faço financiamento coletivo pro ano de 2018. Aí durante o ano de 2018 eu prometo pra vocês um baita documentário falando e tal. Olha, é uma ideia. Sim. É pra se pensar. Posso sondar sobre isso. Mas é difícil. É bem difícil, porque eu primeiro tenho que convencer as pessoas que é alguma coisa relevante. Eu não sei como eles enxergam a relevância disso. Isso. Uma coisa que lá fora é muito mais fácil fazer. Então, por exemplo, os caras lá do Shut Up and Sit Down fizeram aquele documentário sobre o lançamento do Twilight Imperium 4. Que documentário? Cara, que documentário tesão, cara. Ficou muito bacana, mas aquilo leva tempo. E os caras, você tem que pensar que os caras saíram de um continente pra outro, né? Exato, os caras são da Inglaterra e fizeram todo o documentário nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa muito elaborada e que tem que comprar a ideia. Isso é. Bom, chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast e quero agradecer imensamente aqui por receber Anderson Butileiro em minha casa, por participar do podcast Ficha do Jogador. E pra galera que não conhece seu conteúdo, eu quero que você fale quais são os locais onde pode conhecer suas fotos, seus textos, vídeos. Então, beleza. Você, ó, primeiramente, né, no próprio Ludopad, a gente tá lá como canal Deathmatch. Praticamente semanalmente tem texto, às vezes duas vezes por semana. Temos o perfil no Facebook, que é o DeathmatchBG. No Instagram também é DeathmatchBG. E estamos começando, engatinhando o canal no YouTube, que é o Deathmatch BG, Deathmatch TV, PTBR, porque o Deathmatch TV já existia. Pois é. Você também escreve lá no Medium, né? O canal do Medium, eu tenho não feito essa divulgação dele, acessa o canal no Medium, porque muitas vezes eu replico o conteúdo que já é o conteúdo do Ludopédia. Quem acessa o Ludopédia vai acabar eventualmente lendo, e o canal do Facebook já divulga automaticamente o que tá postado no Medium. Entendi. Né? Então, mas pra quem tiver interesse, é o medium.com/deathmatch. Legal. Tamo lá também. Então, Anderson, muito obrigado aqui. Obrigado, galera. Deixa nos comentários aí mais perguntas pro Anderson, ele vai lá responder pra vocês. A gente fica por aqui e até o próximo turno. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.